existe quem tem fé. Eu tenho fé porque sou mais que vencedor. Tenho a espada do Espírito comigo, na cabeça o capacete da nossa salvação. Quem é guerreiro não tem medo do inimigo. Nós estamos revestidos do poder da oração. O inimigo já cedeu, caiu por terra. Sua vida, irmão, você é mais que vencedor. Inimigo.